1025, Charlie, activate. Meia redução para aproximação, emissor e frequência 1186. Boa noite, Snowball. Oxenero 6224, decola 39, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite, obrigado, senhor. Boa noite, Snowball. Salvador, muito boa noite, é o Oceanair 6224. Boa noite, Oceanair 6224, contato radar, sua para o nível 190, saída Puca. 190, Puca na sua escuta, 6224. Webjet 57 no meio, tráfego avistado, complete aproximação, aguarde informação de eixo da pista 10 livre. Temos um tráfego cênico agora na curta final da pista 17. Vento 150 graus 08, nós ajuste no 025. 57 no meio. Objeto 5716, eixo da pista 10 livre, tem autorizado pouso, vento 150 graus, 08 nós, 1015 ajuste. Papatango Romeu, Charlie X6, solo aos 42, autorizado backtrack, reporte pista livre, táxi para bata. Papá Romeu, Papai Juliette Delta, fique atento ao backtrack da aeronave cênica na pista 17. Após o backtrack, passagem da mesma, prossiga seu táxi para o pátio 5 Aerostar. Positivo. Salvador, muito boa noite. Eu posso ouvir o 2-0, estando anônimo, informação não para a frequência número 3, para o tiro, muito boa. Portugal, 0-2-0, stand by ETC, clear, flight level 350. Papai Juliette Delta, que a gente equilibrou a pista, estacionada em frequência, uma boa noite. Jet 5716 no solo aos 44, prossiga seu táxi via Alfa na minha escuta, reporte para ingresso do pátio principal. Alfa na minha escuta, reporte para ingresso do pátio principal. ele vai parar no pátio principal, é isso? Confirmo, sim, é pátio principal, gate 10 previsto. Parada. Parada, tenha uma boa noite. Portugal 020 Red Cup. Red Cup, Portugal 020. Okay, clear to Lisbon flight level 350 via upper Zulu 10. Upper takeoff runway 10, left turn and Fuka departure zipper transition. Scott 5125 and the point control 119 small T5. Read back, Squarnack report ready, start up and push back. We'll do that, Postal, we'll do that. Atrasado ingresso via Juliette, prossegue táxi para o gate 10. Sim. 224, chame 7 125 decimal 45, tenha uma boa noite. 3600, Bitpick, chega da Mari, deixa para 3000, o ajuste no 095. localizador 5809. Web 5809, Time Torre 186, até o meu ponto. 186, boa. Torre Salvador, boa noite, Web 5809, sinal, Full LF, marcado e gravado. Webjet 5809, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista no zero. Vento no 40 graus, 0619, ajuste no 05. Vira pouso no 0, no 05, 5809 Web. Tower Report 1020, stand 1100 request. Push and stop. Clear, push and stop, report to Edge Protect, Portugal 020. Clear to push and stop, Tower Protect, Portugal 020. Objeto 5809, sala 59. Prossiga seu táxi via Alfa na minha escuta. Táxi via. Ou melhor, o táxi é via Alfa Kilo, posição meia dúzia do Pátio 3, 5809. Alfa Kilo para meia dúzia do Pátio 3, 5809. Complete a aproximação, chame torre 186, tem um bom posto. Boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-0-19, ajuste no 0-1-5. Pouso, vento 1-5-0. Foxtrot 020, ready for taxi. Portugal 020, clear taxi by main April after taxiway India. Ripon Road Point right for takeoff. Main April by taxiway India, call you. And ready for takeoff on this point, Portugal 020. WebJet 5809 no solo 04, projeto táxi via Alfa Kilo, ou são táxi 3 com plano de acordo com o plano do transporte. Só corrigindo, Altan 3600, ok? 3600, só corrigindo, prossiga seu táxi via Alfa na minha escuta, reporte para ingresso no táxi principal. Não interessa se aquilo não, né? Prossegue na Alfa. Isso, é só retificando, pode prosseguir via Alfa, Juliette, seu gate será o 09. Atento a ingresso no pátio principal da aeronave Airbus da Portugal. Tá, atento a base da Alfa, 09. Afirmo. Portugal 020, clear line up and take off runway 10 in 150 degrees 08 knots. Clear line up and take off runway 10 at Portugal 020. Ou 1805 Salvador. E agora, como recebe?